Olá, aqui é o Thiago, como vocês já devem saber, óbvio. Thiago não, Brunão, porque aparentemente o apelido ou a errata de Brunão acabou pegando. Mas enfim, não é para fazer piadinha que eu tô aqui, eu vim aqui para fazer uma parte 2 da série, que não era para virar uma série, mas eu percebi que o pessoal gostou bastante, percebi que isso pode acabar ajudando algumas pessoas e também porque eu fiz aquela enquete, o pessoal acabou votando mais sim do que não. Enfim, tô aqui para fazer um parte 2 de coisas que aprendi com a vida. Lembrando que, como eu falei no primeiro podcast dessa, entre aspas, série, eu não sou lá um cara muito velho, eu tenho 27 anos, mês que vem eu faço 28. Então eu sou um sujeito perto dos 30, ou seja, eu não tenho lá tantos anos de vida, não tenho, quer dizer, experiências de vida eu acho que eu tenho bastante, eu acho que quem me acompanha há um tempo sabe disso. Mas enfim, eu não tô falando aqui, nada do que eu falar aqui é uma verdade, de maneira absoluta, nada do que eu tô falando aqui é indiscutível, eu só tô falando coisas que eu aprendi daqui dos meus 0 até os meus 27 anos e que funcionam para mim. Se isso não funciona para você, se isso não é algo universal, beleza, ok, não tô aqui para discutir isso. Eu estou falando aqui querendo passar um pouco do que eu passei, do que eu aprendi, do que eu XYZ com o passar dos meus 27 anos. Então, como eu tô falando, pode ser que isso daqui funcione para todo mundo, pode ser que não, pode ser que isso seja mais algo exclusivo meu, ou pelo menos assim, de pessoas que têm personalidade parecida com a minha. Mas enfim, são conselhos de forma geral e vamos começar essa merda, não quero ficar enrolando, vamos logo. Eu separei um número aí, um número até alto de coisas que eu aprendi com a vida. Eu até pensei que eu não ia ter tantas coisas para falar de coisas que eu aprendi numa parte 2 desse podcast. Eu até fiquei meio preocupado que eu talvez não teria muita coisa para falar, mas eu acabei colocando alguns, entre aspas, fatos que deu um número considerável, sabe? Quase igual o número do primeiro podcast. Então, talvez eu tenha já aprendido bastante coisa com a vida, apesar da minha idade não ser assim tão alta. Mas enfim, vamos continuar. Eu vou continuar a listagem dos números de onde eu tinha parado do podcast anterior. Então, eu vou começar do número, já que o último do antigo podcast foi o 15, do primeiro podcast foi o 15, esse vai ser o fato 16. Aí vai 16, 17 e assim por diante. Enfim, então, primeiro lugar, primeiro ou 16º fato ou coisa que eu aprendi com a vida. A solidão é a melhor cura. Esse fato tem uma relação com o último fato do primeiro vídeo, que era o tempo não cura nada, só nos faz esquecer. Tem muita gente que fala, é um ditado meio popular, que o tempo cura tudo. Mas eu não diria que o tempo cura tudo, eu diria que a solidão, não que a solidão cura tudo, mas que a solidão é capaz de curar tudo. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que simplesmente qualquer processo de cura interna, psicológica, mental, etc., qualquer processo de cura psíquica passa pela solidão. Não existe uma pessoa que esteja plenamente curada de qualquer drama, trauma, vivência, etc., que, sabe, que seja uma pessoa que. Um exemplo típico, aquela pessoa, por exemplo, que termina um relacionamento amoroso, vamos supor, ela tem um namoro de 3 anos, que é um tempo aí considerável, termina e um mês depois já tá com outra pessoa. E aí depois, sei lá, termina com essa outra pessoa, uma semana depois tá com outra e termina, e 2 meses depois tá com outra, ou seja, uma pessoa que não dá tempo para curar as feridas, não dá tempo, tipo, dela passar um tempo sozinha, literalmente, para pensar no que ela tá fazendo, o que que aconteceu de errado e o porquê que as coisas acontecem da forma como acontecem. Essa é uma pessoa, por exemplo, que muito provavelmente não vai estar curada, que tipo, que com o passar do tempo ela só vai ficar mais e mais ferida dos relacionamentos anteriores. Por quê? Porque ela não deu tempo para si mesma ou si mesmo de curar da merda que deu do último relacionamento. E não apenas isso, mas também de pensar no que poderia ter sido diferente, no que ela poderia ter feito de forma diferente. A solidão é um convite para introspecção. E a introspecção é vital para você perceber quais foram os seus erros e o que pode ser feito diferente daqui para frente, daqui para o futuro, ou seja. Então, eu, Thiago, eu acredito que todo e qualquer processo de cura passa pela solidão, passa pela introspecção. É impossível você se curar de qualquer mal, de qualquer trauma, de qualquer vício, etc., sem passar pela solidão. É óbvio que a solidão por si só não cura as coisas, por assim dizer, porque não adianta nada você ficar sozinho E ainda assim continuar repetindo as coisas que você fazia, sabe? Por exemplo, você tem um vício X, sei lá, exemplo mais pra ficar mais fácil de entender, vício em pornografia. Você é viciado em pornografia e você só fica sozinho, mas você não toma nenhuma medida prática com relação à pornografia. É óbvio que você vai continuar viciado em pornografia, é óbvio que você vai continuar batendo punheta, vendo pornô e os caralho. Por quê? Porque simplesmente você não tá fazendo o exercício da solidão de maneira completa. O exercício da solidão, como eu disse, envolve não somente estar sozinho, como também exercer a introspecção, ou seja, pensar sobre o assunto e tomar medidas práticas para com o assunto. Então, nesse exemplo do indivíduo que, por exemplo, quer se curar do vício em pornografia, não adianta nada ele ficar sozinho. Ele tem que ficar sozinho e pensar no que ele está fazendo de errado, no que faz ele cair, vamos colocar assim, no que faz ele bater punheta e querer voltar pro vício, e tentar se livrar disso na vida prática dele, na vida cotidiana dele, sabe? Enfim, a solidão como um todo... A solidão é a melhor cura, tanto porque a solidão propicia a cura, quanto também a solidão é um convite para ser alguém melhor no futuro. Te propicia ser alguém melhor no futuro, porque a solidão propicia a introspecção. E a introspecção propicia você pensar naquilo que foi feito de errado e naquilo que você pode mudar com relação ao que foi feito de errado. Enfim, próximo fato. Isso, o próximo fato é um provérbio hindu que eu já citei em alguns podcasts anteriores, então alguns de vocês já devem saber, mas eu vou citar aqui de maneira mais específica. É um provérbio hindu, como eu disse. O ego não é um bom guia, porém é um ótimo servidor. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o ego, de maneira resumida, para quem não entendeu essa frase, o ego não deve ser um fim, mas deve ser o meio. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo, pra ficar, eu adoro exemplos, para ficar de mais fácil entendimento. Você é uma pessoa que você gosta de ser reconhecido socialmente, por exemplo. Você gosta que as pessoas olhem para você e que as pessoas tenham respeito por você, te enxerguem como alguma coisa boa, sabe? Você é uma pessoa que é muito egóica no sentido social. Você utilizar esse seu ego no sentido social para realizar uma boa ação, por exemplo, para você fazer caridade, por exemplo, para você visitar asilo, para você adotar animal de rua, para você visitar a instituição que precisa de doação, para você fazer doação para a instituição XYZ, etc., não é algo de todo ruim. Por quê? Porque por mais que você esteja, em parte também, fazendo isso por ego, querendo ou não, você está fazendo um bem não somente a si mesmo, quanto também um bem aos outros. Portanto, você pode utilizar o seu ego, basicamente você tem que dominar o seu ego e utilizar o seu ego de uma maneira em que não somente você ganha, mas coisas externas a você também ganham. Utilizar o seu ego para se tornar uma pessoa melhor, sabe? Então, por exemplo, um outro exemplo, uma pessoa como eu, por exemplo, que é uma pessoa de cunho mais, entre aspas, intelectual e que gosta de ler e gosta de falar sobre isso. Você ficar lendo e ficar, tipo, meio que, tipo, falando pra todo mundo e mostrando pra todo mundo, eu leio, eu sou inteligente, etc., não é a maneira ideal de você utilizar o ego nesse caso, porque você está agindo de maneira puramente egóica. E querendo se parecer superior aos outros, porque você lê, porque você é inteligente, XYZ. Porém, se você utilizar o seu ego, que tem essa necessidade de demonstrar para os outros que você é inteligente, de uma forma que os outros também ganhem por exemplo, você é uma pessoa que você gosta de demonstrar uma certa inteligência, mas só que você não deixa isso explícito. Você, por exemplo, você posta indicações de livros, vamos colocar assim, você posta trechos de livros, você discute sobre livros na internet, você discute teorias na internet de uma forma, entre aspas, saudável. Essa é uma forma válida de utilizar o seu ego que vai para essa direção. Por quê? Porque você está utilizando o seu ego para algo que é construtivo para você, porque querendo ou não, direto ou indiretamente, você está meio que mandando a mensagem para as pessoas, eu sou inteligente. E você, ao mesmo tempo, também pode estar fazendo um bem a outras pessoas. Por quê? Porque você pode fazer recomendação de livros que vão ser úteis para as outras pessoas, você pode estar ensinando algo para as outras pessoas que elas não sabem, você pode estar passando um trecho de livro que é muito interessante para XYZ pessoa, você pode estar discutindo sobre um assunto que a pessoa não tem ninguém para discutir. Enfim, repetindo a frase, o ego não é um bom guia, porém é um ótimo servidor. E esse é um dos motivos também que me fez, essa frase em específico, foi um dos motivos que me fez me afastar um pouco da concepção de que o ego é algo estritamente e necessariamente ruim, sabe? O ego tem uma natureza mais ruim do que boa, por assim dizer. Mas isso não significa que a gente não possa utilizar o nosso ego de uma boa maneira, sabe? Quando a gente utiliza o nosso ego de uma maneira que não somente nos engrandece, mas também engrandece uma causa exterior a nós, algo que faz bem não somente para nós, mas também para os outros, não acho que o ego é uma coisa ruim. Nesse caso, por exemplo, você está utilizando o ego como um meio e não como um fim em si, sabe? Enfim, espero que vocês tenham entendido a frase, as analogias, etc. E vamos pro próximo. 18º. A prova da, entre aspas, filosofia de vida da pessoa é a sua vida prática. O que eu quero dizer com essa frase? Se você quer saber se a pessoa, se a filosofia, entre aspas, da pessoa, porque a maioria das pessoas não tem filosofia de fato, é bem entre aspas essa filosofia, mas enfim, se você quer saber se as crenças da pessoa são boas crenças, observe a vida prática da pessoa. Ou seja, vamos supor que, sei lá, você tem um amigo que, sei lá, esse amigo vive discutindo com você por x, y, z assuntos. E você percebe ao mesmo tempo que você tem uma vida regrada, que você tem uma vida boa, que você tem uma vida equilibrada e etc. Você que tem x opiniões e que seu amigo que tem y outras opiniões, ao contrário de você, ele tem uma vida completamente caótica, ele tem relacionamentos que não duram, ele não faz nada da vida dele, ele não construiu nada, tem x anos de vida e nesses x anos de vida não construiu nada. Ele só frequenta lugares que você acha uma merda, que são lugares de gente merda, de gente degenerada, etc. Enfim, e essa pessoa é uma pessoa que tem uma vida ruim, que vive reclamando da vida, que, sabe, é a causa dos próprios problemas. A prova da filosofia de vida de uma pessoa, se a filosofia de vida é boa ou ruim, é a prática da vida daquela pessoa. Se você quer provar que aquela filosofia é ruim, pega a vida prática da pessoa que tem aquela filosofia. Se a vida prática da pessoa que tem aquela filosofia é, de fato, ruim, é porque a filosofia que ela segue, de um modo geral, é ruim. E ponto, acabou. Não tem como alguém ter uma fodendo filosofia, foda em qualquer termo que seja, e ser uma pessoa com vida completamente merda, sabe? Completamente desregrada, completamente lixo, completamente que não fez nada da vida, completamente que só tem 50 mil relacionamentos falhados, não consegue manter amizade com ninguém, não dá certo em lugar nenhum, arruma briga. Enfim, se você quer saber se a filosofia, entre aspas, filosofia da pessoa é boa ou não, observa a vida prática da pessoa. Se a vida prática daquela pessoa for uma merda, é porque a filosofia dela é uma merda. E esse é um dos grandes motivos que me fez chegar à conclusão de por que ateístas, no geral, principalmente ateu de internet, é um lixo. Por quê? Porque a maioria dos pessoal que é aí que paga de ateu e ateu de internet os caralho, por exemplo, tem uma vida completamente merda. Você vai ver qual é a vida da pessoa, é uma vida completamente degenerada, sabe? É uma vida completamente de, tipo, de todo final de semana Netflix, de usar droga, de não ter nenhum objetivo, sabe, maior, de não fazer porra nenhuma, de amizades que eu também acho, além da pessoa ser degenerada, eu considero a amizade das pessoas também um bando de degenerado, um bando de lixo. Enfim, esse foi um dos grandes motivos que me fez criar raiva de neo-ateu, de ateístas de internet. Por quê? Porque você vai ver a vida prática da pessoa, em 90% dos casos, a vida prática do neo-ateu comum é um lixo. É um lixo a vida. A pessoa não tem nada de virtude, não tem nada de importante na vida dela, não tem nada de nenhum sistema, sabe? Nunca criou porra nenhuma na vida e ainda por cima fica dando palpite em tudo, sabe? O famoso palpiteiro. Enfim. Vamos pro próximo fato. O próximo fato é algo mais voltado pros homens do que pras mulheres, mas talvez pras mulheres também se aplique. Mas acho que nem tanto, acho que é mais pros homens mesmo. Enfim, 19º fato. O apetite sexual se regulariza com o tempo. E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho muitos ouvintes que estão na casa dos 18, 17, 16 anos até os 20 anos. Eu tenho muitos ouvintes nessa faixa etária. E eu recebo com alguma frequência relatos de tipo, ah, eu quero fuder, ah, eu não aguento mais bater punheta, ah, eu não aguento mais pensar em mulher, ah, eu não. Ah, e, sabe? E o que eu posso falar pra vocês é, caras, Isso é normal. Isso é normal. Todo indivíduo dos seus, sei lá, dos seus 14 até seus 25 anos, basicamente só pensa em fuder. Só pensa em fuder, só pensa em mulher, só beta, só fica pensando em namorada, só isso, cara. Só isso. Dos teus 14 até os 25 anos, tua vida vai ser só isso. Não adianta você querer mudar isso. Eu sei que é uma merda. Eu sei que, sei lá, se você tem um senso crítico maior, é uma merda você olhar pra si mesmo e pensar, cara, eu tento ler, eu tento fazer as coisas, eu tento fazer, sabe, as coisas que são um ideal maior, são mais idealistas, por assim dizer, e nada funciona. Eu sei que é uma merda você olhar pra isso e você perceber que você não consegue seguir idealismo algum, porque a tua carne ainda fala mais alto do que o idealismo. É uma merda. Mas, cara, não adianta, o teu corpo biológico, o teu corpo empírico, o teu corpo por si só, do teu 14 até os 25, talvez até um pouco depois disso, é um corpo que, eu vou resumir, tem muita vitalidade. Você, quando é muito jovem, quando é muito novo, você ainda tem muita vitalidade. Você ainda tem, teu corpo ainda tem muita vida. E o que, que a vida quer fazer? A vida quer gerar nova vida. A vida quer, tipo, fazer aquilo que dá mais prazer pra ela, ou seja, sexo, principalmente no caso do homem. Então, assim, cara, se você ainda é novo, se você tem seus 20 e poucos anos, ou até menos do que isso, não se preocupe, não se incomode, não tô falando pra você também bater 10 punhetas por dia, não tô falando isso. Mas, assim, se você for ainda um sujeito que tem seus até 25 anos por aí, e ainda pensa muito em fuder, e ainda pensa muito em mulher e os caralho, cara, é normal, é o teu corpo. É o teu corpo falando, sabe? Não se deixe ser necessariamente moldado por isso, mas também não se sinta incomodado de pensar muito em sexo, de pensar muito em mulher, pelo simples fato de que teu corpo tem muita energia. Quanto mais novo você é, mais energia vital você tem. E aí é extremamente normal que teu corpo, às vezes até involuntariamente, queira canalizar a energia para um certo caminho, para um certo para uma certa área, a área sexual principalmente. Enfim, e quanto mais você vai ficando velho, isso eu já estou começando a perceber com meus 27 anos, eu percebo que hoje, com meus 27, quase 20 anos de vida, eu ainda tenho muita vontade de fuder, claro, eu ainda gosto muito de fuder e qualquer merda relacionada a sexo, eu ainda gosto muito de fazer amorzinho com a minha namorada e essas porra aí. Só que eu percebo que hoje em dia eu sou muito mais controlado com relação a isso do que há 5 anos atrás, sabe? Tipo, há 5 anos atrás eu tinha muito mais, tipo, eu encontro com a minha namorada, tem que ter sexo. Porque, não, sexo, sabe? Sexo era um negócio muito mais extraordinário, revolucionário, há 5 anos atrás. E algo muito mais necessário, de necessidade mesmo, quando eu tinha meus 22 anos de vida. Hoje em dia, tipo, eu consigo normalmente ver minha namorada, por exemplo, passar um dia inteiro com ela e não fazer nada com ela em sentido sexual, sabe? Por quê? Porque simplesmente tanto hoje eu tô mais controlado, quanto também hoje eu percebi, em termos até filosóficos, que existem coisas mais importantes do que sexo. Quando você é muito novo, quando você tem muita vitalidade, de fato o sexo tem muita importância. E isso é extremamente normal, extremamente ok e justo, sabe? Mas quando você vai envelhecendo e você vai adquirindo tanta experiência de vida, quanto teu corpo vai começando a definhar por conta do tempo e biologia, etc., sabe, você começa a perceber que tem outras... Tanto você começa a ficar cansado, e aí sexo por si só perde um pouco da sua importância, quanto também você percebe que tem outras coisas que são mais legais. Por exemplo, você, ao invés de você transar, você passar o dia inteiro com a tua namorada fazendo uma, sei lá, uma maratona aí de uma série muito foda. Ou você passar o dia com a tua namorada andando, fazendo exercício físico. Ou você passar o dia com a tua namorada fazendo uma trilha, por exemplo. Ou sei lá, indo pro clube e passar o dia na piscina, não sei. Enfim, ou ir pra praia e passar o dia na praia. XYZ possibilidades, sabe? E de repente não ter sexo nenhum nesse dia. É algo que também eu acho do caralho, sabe? Do caralho, sabe? Enfim, o apetite sexual se regulariza com o tempo. Então não fique desesperado se você tem seus 18 anos por aí e ainda, tipo, fuder, sexo, punheta, pornô. Cara, é normal, tudo bem que pornô é uma merda, então evitem. Mas assim, é normal, não fique assim, achando que é coisa de outro mundo. Todo e qualquer homem na tua idade sabe como é isso. Eu sei como é isso, outros homens sabem como é isso. Todos os homens sabem o que é isso, de você ter 18 anos e só pensar em fuder. Não fique... achando que isso é normal, achando que, uou, sabe, é normal. Enfim, próximo fato. Se importe com poucos. O que eu quero dizer com se importe com o povo? O que eu quero dizer é... hoje em dia a gente vive num mundo extremamente globalizado, num mundo extremamente que simplesmente todo mundo tem acesso à vida de todo mundo. E às vezes até pessoas exteriores, muito exteriores a você no sentido literal, pessoas até que nem moram no teu estado, nem moram no teu país, têm acesso à tua vida. E o que acontece nesse meio de coisa, em que tudo é muito globalizado, em que tudo é muito público, é que muitas vezes a gente entra em contato, a gente entra em choque, por assim dizer, com pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, com pessoas que às vezes estão do outro lado do mundo. Então, o que eu quero dizer com se importe com poucos é que, cara, nesse mundo que a gente vive, não dá pra se importar simplesmente não dá pra se importar com a opinião de 99,9% das pessoas. Sendo mais específico na minha frase do se importe com poucos, selecione um número pequeno de pessoas, sei lá, 5, 6, sei lá, um número pequeno, 5, 6, sei lá, por aí, de pessoas, e se importe com a opinião dessas 5, 6 pessoas. De resto, dos outros 900 bilhões de pessoas que existem no mundo, cague. Cague para a opinião dos outros 900 bilhões de pessoas que se importam, que existem no mundo. Mas para essas 5 ou 6 pessoas, se importe. Por quê? Porque você ficar suscetível à opinião de 600 bilhões de pessoas é você nunca conseguir fazer nada e nunca conseguir chegar em lugar nenhum. Porque cada pessoa vai apontar para um lugar. Fulano vai apontar para X lugar e que você tem que ir para X lugar. O outro vai apontar para Y lugar e vai falar que você tem que ir para Y lugar. O outro vai falar que você tem que ir para Z lugar e se você não vai para Z, você é burro, XYZ. O outro vai falar que você tem que ir para Nárnia e se você não for para Nárnia... Enfim, cara, cada um vai apontar para uma direção. E se você for ficar ouvindo a opinião de todo mundo e cogitando a opinião de todo mundo na tua cabeça, cara, você não vai chegar a lugar algum. Então, portanto... escolha no máximo umas 5, 6 pessoas para você ter alguma confiança e para você se importar, e só se importe com a opinião, com o ponto de vista dessas 5, 6 pessoas. De resto, foda-se, sabe? E essas 5, 6 pessoas que sejam pessoas que, assim, que já estão com você há anos, que você tem alguma confiança, seja seu pai, seja sua mãe, seja sua namorada de, sei lá, 5 anos de relacionamento, seja teu amigo que você tem amizade desde a infância, seja, sabe, que seja de preferência também pessoas que são próximas de você e que passaram e passam pelo teste do tempo com você. Cague para a opinião de todo mundo, mas se importe com a opinião de alguns poucos. Porque essas pessoas, esses alguns poucos, podem se importar com você. E de repente, eles podem apontar para algo que você, estando do seu ponto de vista solipsista, você não enxergou, mas eles enxergaram. Então se importe com alguns, mas se importe com poucos. Enfim, e o 21º fato é algo que é semelhante ao último. Não é semelhante, mas é parente do que eu acabei de falar. Se importe com quem se importa. 21º fato. E eu falo isso porque às vezes a gente deixa passar batido, sabe? Às vezes, ainda mais no mundo que a gente vive, que a gente tem 50 mil mensagens, 50 mil contatos, gente, sabe, pedindo pra gente fazer alguma coisa o tempo inteiro e tem que fazer 50 coisas ao mesmo tempo. E enfim, nesse mundo em que simplesmente a atenção e o foco nunca é única, perceba e se importe com quem se importa. Então, fulano demonstrou que se importa com você de alguma forma, cara, começa a se importar com fulano também. Se alguém demonstra, sabe, que se importa genuinamente com você, mesmo que seja uma pequena demonstração, sabe, começa a se importar também com tal pessoa, porque o fato daquela pessoa demonstrar que se importa com você é sinal de que ela te quer bem, é sinal de que ela quer algo bom pra tua vida, é sinal de que ela é uma boa amizade, por assim dizer. Então, se importe com quem se importa. Seja amigo de quem é seu amigo. Não seja aquela pessoa que eu particularmente acho detestável, acho desprezível, aquela pessoa que quer ter amigos, mas não é amiga, sabe? Tipo, aquela pessoa que sempre chega pra você pra desabafar com você, mas aí quando você fala qualquer coisa da tua vida, aquela pessoa responde com monossílabo, sabe? Tipo, ah, sim, não sei. Sabe, cara, isso é extremamente... Cara, eu desejo a morte de pessoas que são assim, sinceramente. De pessoas que quer que você fique ouvindo o desabafo da pessoa, mas quando você vai desabafar com a pessoa responde com sim, não sei, talvez, ah. Sabe, cara, eu odeio esse tipo de gente. Esse tipo de gente é o tipo de gente que eu excluo, que eu bloqueio, que eu me distancio na minha vida pessoal, porque eu odeio com todas as minhas forças esse tipo de gente, que quer amigos, mas que não sabe ser amigo. Eu odeio do fundo do meu coração pessoas desse tipo. Enfim, se importe com quem se importa. Demonstrou que se importa com você de qualquer forma, começa a se importar também com tal pessoa, porque tal pessoa se importa com você. Isso, e você, enfim, não seja um babaca, por assim dizer. Enfim, vamos pro próximo fato, 22º, que é algo que pode ser útil, que tudo bem, isso, eu listar esse fato não vai resolver nada. Mas você, se você martelar isso daí na tua cabeça, pode ser que isso te ajude de alguma forma. Enfim, 22º, ansiedade não resolve nada. Cara, sempre que você sentir ansiedade, ansiedade no sentido negativo, porque tem ansiedade que é boa e ansiedade que é ruim. Por exemplo, você fica ansioso para receber o teu celular novo, é uma ansiedade que de certa forma é boa. Você ficar ansioso para ver tua namorada, é uma ansiedade que também é boa. Você ficar ansioso para tal dia chegar, porque tal dia chegar vai acontecer tal coisa foda. Também é uma ansiedade de certa forma boa. Mas eu tô falando ansiedade aqui no sentido negativo. Ansiedade que às vezes te atrapalha fazer as tuas coisas rotineiras. Ansiedade que te faz fazer alguma burrada, ou te faz agir de maneira impaciente, te faz não esperar, te faz sair do que era para ser certo e ir para algo que é mais arriscado, se esse algo arriscado puder te trazer muito prejuízo. Enfim, cara, martela, eu tô falando isso principalmente para as pessoas ansiosas que escutam o meu canal. E isso eu tô falando eu tô falando porque eu também sou uma pessoa ansiosa. Talvez não tão ansioso quanto alguns de vocês, mas eu também tenho essa tendência à ansiedade. Então, martelem isso na cabeça de vocês. Ansiedade não resolve nada. Ansiedade não resolve nada. Ansiedade não resolve nada. Martele bem isso para quando você se sentir ansioso, você se lembrar dessa frase. Ansiedade não resolve nada, cara. Não adianta nada você ficar ansioso. Não adianta nada você ficar pensando no ses. Sabe? Eu acho que é extremamente perda de tempo, extremamente que te deixa angustiado, ansioso, etc. Você ficar pensando no se, sabe? E se, cara, não adianta ficar pensando no se. Até porque, se algo tiver que dar errado, eu acredito em destino, eu não vou aqui falar e dar as minhas explicações e argumentos pró-destino. Mas assim, basicamente, se algo tiver que acontecer, você pode até não acreditar nisso. Mas eu tô falando aqui de um ponto de vista meu, Thiago. Se algo tiver que acontecer, vai acontecer, não adianta você ficar ansioso, porque, mas e se? Se tiver que acontecer, vai acontecer, meu amigo. Mas e se ela terminar comigo? Se ela tiver que terminar, se ela não for a pessoa que melhor bate com você, ela vai terminar com você e ponto, acabou. Não adianta ficar ansioso pela possibilidade do fim do teu relacionamento. Ou ficar ansioso porque tal coisa pode quebrar. Ou ficar ansioso porque a empresa pode entrar em falência. Cara, se tudo estiver convergindo para dar errado, vai dar errado. E aí a tua ansiedade não vai adiantar de nada, porque a ansiedade é sofrer no presente por uma angústia que é do futuro, por algo que nem é uma certeza do futuro, sabe? É sofrer no presente, sabe? Ao invés de você só sofrer no futuro, quando você sente ansiedade, você está sofrendo também no presente. Então, ao invés de você, cara, deixa a angústia e o sofrimento só para o futuro, não sofra também no presente. Respira essa frase na tua cabeça. Ansiedade não resolve nada. Ansiedade não resolve nada e às vezes muito pelo contrário. Ansiedade mais atrapalha do que ajuda. A ansiedade mais te afasta do teu objetivo do que te aproxima do teu objetivo. Martela na tua cabeça. Ansiedade não resolve nada. E antes de ir pro próximo fato, vou beber uma água, que tá foda. Bebi água, agora estou tudo ok. Vamos pro 23º. Que é até algo meio ok, óbvio, sabe? Esse 23º fato, 23ª coisa que eu aprendi com o tempo, mas que também acho que vale a pena que ser citado. Dependa o mínimo possível, o menor possível, o menos possível, dependa o menos possível de outras pessoas. Isso eu tô falando num aspecto geral pra tudo, sabe? Dependa o menos possível de outras pessoas. Principalmente em coisas relativas à tua felicidade, em coisas relativas à tua realização, em coisas relativas aos teus objetivos. Por quê? Porque, cara, você pode ser e você é responsável por si mesmo. Quando você falha e erra, o erro é teu e pronto, acabou. Quando isso é algo, tipo, que é você sozinho. Mas quando você tá fazendo algo, qualquer coisa que seja, com outras pessoas, por mais que Você pode ser o mais foda, o mais pica, o que mais está se empanhando em XYZ coisa. Se a atividade for em grupo e a tua nota, o teu desempenho, o teu objetivo XYZ depender do grupo, não vai adiantar porra nenhuma você ser o mais foda, o mais pica, o que mais se esforça, etc. Por quê? Porque vamos supor que você tá num time de 5 pessoas e você é o único que tá lá dando seu sangue pela causa X. Cara, não adianta nada você se esforçar pra caralho pela causa e os outros 4 membros do time, sabe, fazer tudo de maneira cagada, fazer tudo tipo, sabe, com a bunda, empurrando com a barriga. Cara, é uma bosta. Eu acho que todo mundo que já fez trabalho em grupo, que tipo, que realmente estava empanhado no trabalho, mas que as outras pessoas estavam cagando pro trabalho, não estavam fazendo tudo com a bunda, com o cu, não tava nem um pouco afim de fazer, acho que todo mundo vai entender qual é o sentimento, cara. É uma bosta, cara. É uma bosta depender das outras pessoas para qualquer que seja a coisa. Então, assim, principalmente nas coisas relativas à tua felicidade, aos teus objetivos, aquilo que é importante para você, dependa o menos possível, ou a menor quantia possível das outras pessoas. Porque se a coisa em si depender apenas de você, vai depender apenas do quanto você está disposto a fazer sacrifícios ou a continuar a perseverar e ter paciência naquele caminho. Agora, quando depende não apenas de você, mas também de outras pessoas, é muito mais complicado, é muito mais difícil, é muito mais complexo, porque envolve não somente a tua vontade, não somente o teu desempenho, não somente o teu XYZ, mas também de outras pessoas, e as outras pessoas podem não estar tão empenhadas quanto você. E basta elas não estarem tão empenhadas quanto você, ou basta simplesmente elas não verem tanta importância naquilo quanto você, que tudo aquilo que você está tentando, tudo aquilo que você está fazendo pode ir por água abaixo, sabe? Então, assim, no aspecto geral da tua vida, cara, dependa o menos possível de outras pessoas. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu tenho investido em formas autônomas de fazer dinheiro. Por quê? Porque, cara, eu odeio, sabe, ter trabalho que é dependente dos outros. Eu odeio ficar dependente do desempenho dos outros. Eu odeio ficar dependente da boa vontade dos outros, sabe? Até porque, e principalmente porque eu sou uma pessoa de cunho mais intelectual, entre aspas, e estratégico do que a maioria das pessoas. E aí, quando eu traço um plano, quando eu traço um objetivo, geralmente eu faço um plano, sabe? Eu esquematizo os caminhos que eu tenho que fazer para chegar a XYZ objetivo, sabe? Eu traço um plano, eu traço uma estratégia. E aí, de repente, quando eu dependo de outras pessoas que simplesmente não estão interessadas no meu plano, que fazem tudo com a bunda, que acham que é só chegar ali e fazer ponto, acabou, sem planejamento nenhum, cara, eu fico puto, eu fico muito puto, porque às vezes eu gasto um verdadeiro tempo pensando e planejando e XYZ, e aí chega a pessoa que acabou de chegar no negócio e acha que é só fazer aquilo ali sem nenhum planejamento, acabou, sabe? Isso me deixa puto pra caralho. Tudo bem, eu não tô falando que necessariamente o meu plano é melhor e que necessariamente a pessoa fazer tudo do jeito cagado e na sorte não pode dar certo. De repente pode dar certo, mas é o que eu tô falando, você fica muito dependente da sorte, você só chegar lá e fazer sem nenhum planejamento, você fica muito dependente da sorte. E a sorte é uma merda, cara. Se a sorte quiser falar sim, é sim e acabou. Se a sorte quiser falar não, é não e acabou. Eu prefiro ficar mais dependente de mim mesmo, da minha própria vontade, das minhas próprias qualidades e virtudes, do que ser dependente da sorte. A sorte é uma merda, a sorte é uma vadia, sabe? Então, cara, pra qualquer coisa na tua vida, pra qualquer objetivo, pra qualquer felicidade, pra qualquer coisa que for importante pra você, busque coisas que dependam somente e apenas de você. Se você quiser colocar um monte de outras pessoas no meio disso, se a tua felicidade depender das outras pessoas, ainda mais pelo fato da gente morar no Brasil, que é um lixo, que é um país que as pessoas não levam nada a sério, cara, se você for esperar as outras pessoas terem boa vontade pra assim você poder ser feliz, cara, você tá fudido. Simples assim. Porque a maioria das pessoas tá cagando. A maioria das pessoas tá cagando pro teu objetivo. A maioria das pessoas tá cagando pra tua vida. A maioria das pessoas tá cagando pra tua estratégia, pro teu plano. A maioria das pessoas não tá nem aí. Então, cara, pra tua felicidade, é pra tua vida de uma forma geral, dependa o menos possível de outras pessoas. Seja o máximo possível independente. Porque colocar a tua felicidade na mão de outras pessoas, de outra pessoa ou de outras pessoas, é uma merda, cara. E esse é um dos muitos motivos, inclusive, do porquê que você não deve entrar num relacionamento achando que esse relacionamento vai te trazer a felicidade. Tá errado. Pura e simplesmente tá errado. Por quê? Porque simplesmente o relacionamento pode acabar, e aí? E aí, quando acabar, você vai ficar xingando Deus? Você vai ficar xingando outra pessoa? Você vai ficar puto com todo mundo? Você vai se matar? Você vai querer matar os outros? O que que vai acontecer quando acabar? Se acabar, né? Enfim, cara, não coloque a causa da tua felicidade nas outras pessoas, não coloque as outras pessoas como fator primordial pra tua felicidade. Porque se você colocar outras pessoas no meio da tua felicidade, você tá fudido. Ainda mais num país como o Brasil, em que todo mundo é tudo ruim, meme, zoeira e ninguém leva nada a sério. Enfim, é aquele famoso ditado também: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Simples assim. Pura e simplesmente assim. E enfim, 24º fato. Autoconhecimento deve ser a primeira das suas buscas. Esse é um conselho principalmente para as pessoas mais novas, principalmente para o pessoal aí do meu canal, que tem na casa dos seus 20 a 25 anos, por aí, sabe? É que é um pessoal jovem, mas não tão jovem. Um pessoal assim que já passou da adolescência, ou que está saindo da adolescência. Autoconhecimento deve ser a primeira das suas buscas. Autoconhecimento, cara... Eu não digo que autoconhecimento é o... Eu digo sim. Autoconhecimento é o conhecimento mais importante que qualquer indivíduo pode ter em vida. Cara, você pode ser completamente ignorante em química, você pode ser completamente ignorante em física, você pode ser completamente ignorante até em matemática. Você pode ser completamente ignorante em tudo e em todos. Mas se você... for ignorante em si mesmo, se você não possui autoconhecimento, cara, você tá fudido. Assim como todos os conhecimentos do mundo não valem nada sem o autoconhecimento, o autoconhecimento sem os outros conhecimentos, além do autoconhecimento, é ainda um conhecimento muito válido, sabe? Os outros conhecimentos sem o autoconhecimento viram merda, viram nada, e o autoconhecimento sem os outros conhecimentos vira alguma coisa. Então assim, é o que eu falei, cara, você pode ser ignorante de tudo, mas você não pode ser ignorante de si mesmo. O autoconhecimento deve ser o primeiro dos conhecimentos. Tudo bem, existem, obviamente, outros conhecimentos que também são muito importantes, óbvio, o conhecimento da matemática, o conhecimento da língua portuguesa, o conhecimento da lógica, são conhecimentos também que, obviamente, são extremamente importantes, principalmente para se você quiser sair do senso comum e querer chegar mais ao campo do inteligível e sair do campo sensível. Sim, estou citando Platão. O primeiro dos conhecimentos, o primeiro do conhecimento que você deve buscar, e por isso que eu falo principalmente para as pessoas jovens, porque é a primeira coisa que você deve buscar. Antes de buscar conhecer filosofia, antes de buscar conhecer matemática, antes de buscar conhecer XYZ autor, busque a si mesmo, busque o autoconhecimento. O autoconhecimento deve ser a primeira das suas buscas, porque o autoconhecimento é, talvez, provavelmente, o conhecimento mais importante de todos. Pelo simples fato de que você vai ter que lidar com você mesmo durante toda a tua vida. Você pode lidar com os conhecimentos matemáticos por um tempo limitado, você pode lidar com os conhecimentos da lógica por um tempo limitado, você pode lidar com os conhecimentos XYZ por um tempo limitado, mas você vai ter que lidar com você mesmo do início da tua vida até o fim da tua vida, até do teu 0 anos até os teus 90 anos você vai ter que lidar com você. Portanto, o autoconhecimento é vital. E deve ser a primeira das suas buscas. Depois que você tem, que você obteve o autoconhecimento, agora eu já sei do que eu gosto, eu já sei para qual lado eu vou, já sei, sabe, quais são as minhas rotas para chegar a XY do objetivo, aí beleza, aí você pode começar a explorar a lógica, a matemática, a física, a química, a astronomia, a biologia, puta que pariu. Mas o primeiro conhecimento que você deve buscar é o autoconhecimento. Aquela máxima socrática que eu já citei 50 mil vezes aqui e que vou continuar citando. Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento é vital para tudo. Independente se você é homem, mulher ou a puta que pariu. Autoconhecimento é vital. Enfim, continuando. 25º. O intelectual é superior. Tudo bem. Com certeza alguém vai me chamar de, sei lá, de... elitista, de, sei lá, fascista, não sei, cara, de intelectualzinho de merda, não sei, cara. Mas o intelectual é objetivamente superior. E aí eu vou completar a frase. O intelectual é superior, pois o intelectual evita muitos problemas. O intelectual, por si só, e quando eu falo intelectual, eu não estou falando do sujeito intelectual, do sujeito enquanto intelectual, mas sim eu estou falando da característica abstrata da intelectualidade. A intelectualidade é superior à carnalidade. Por quê? Pelo simples fato de que a intelectualidade, primeiro, é o que nos faz humanos. Nós, humanos, somos os únicos animais do planeta Terra que temos a intelectualidade, a racionalidade, por assim dizer, mais desenvolvida. E a intelectualidade é aquilo que eu falei no 16º fato. Cara, a introspecção é a única forma de você resolver os seus problemas. A introspecção é a única forma de você chegar à resolução de XYZ coisa. E vou citar outra frase famosa, outra frase clichê, mas que se aplica perfeitamente à vida de qualquer pessoa. Loucura é fazer sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Se você... Cara, se você é uma pessoa que tem muitos problemas, sei lá, seja de qual ordem for, a única forma de resolver esses teus problemas, independente de quais forem os problemas, é através da via intelectual, é através da via de você pensar o porquê, pensar nas causas do problema, investigar quais são as causas, depois determinar quais são os remédios, os antídotos, os meios para se superar a causa e exercer e colocar na vida prática os meios para chegar à solução do problema. Não existe nenhuma outra forma. Cara, se você é uma pessoa que fica esperando o tempo, que fica esperando a sorte, que empurra com a barriga, que sabe que XYZ coisas acontecem na tua vida, mas que você nunca para pensar o porquê dessas coisas terem acontecido na tua vida, você vira aquela frase, aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você nunca faz porra nenhuma da tua vida, porque você sempre deixa a vida te levar. Então a vida te leva pra X, você vai pra X. A vida te leva pra Y, você vai pra Y. Você é uma pessoa simplesmente sem vontade própria, tanto sem vontade própria, quanto também sem intelecto pra resolver os teus próprios problemas, sabe? Então, pura e simplesmente, o intelectual é superior, via de regra geral, às outras potencialidades. Principalmente a potencialidade carnal. O próprio Platão também concorda com o que eu estou falando aqui. Sim, vou citar Platão de novo. Na República, por exemplo, Platão diz que existem três, se não me engano, são três gêneros de homem. O homem mais carnal, que é o homem cujos os apetites e as opiniões e as inclinações são de ordem carnal, e que para Platão é um homem inferior, e por isso são a maioria da população. Que são os artesãos, que são pessoas que não têm grandes paixões, que não têm grandes ideias, que não têm... A paixão dele é o sexo, basicamente. Eles não têm ideia, não têm cérebro, não... Sabe? São pessoas que são movidas pelo pinto, pela buceta, e é isso. Essa é a casta, entre aspas, inferior. A casta do meio, que é a classe dos guerreiros, isso tá na República. Que é basicamente a casta das pessoas que têm aptidões físicas e que exercem as aptidões físicas, que exercem o poder do corpo, por assim dizer, que é a casta dos guerreiros, dos soldados e etc., que não necessariamente é uma casta que é voltada, que também tem o vício do sexo, que também tem o vício da carne, porém, o vício dele é mais voltado para a própria carne e não para a carne do outro, sabe? Então, assim, pelo menos essa segunda casta ainda tem alguma virtude, que é a virtude de priorizar o próprio corpo, mas ainda não é uma casta intelectual. E a terceira casta, que é a casta dos intelectuais, que deve ser a casta daqueles que ordenam. Por quê? Porque são a casta daqueles que fazem estratégia. Por exemplo, para qualquer coisa de grandiosa na tua vida, você tem que ter estratégia, você tem que ter um plano, você não pode simplesmente fazer tudo assim, porque eu acho que é assim, porque eu acho, na base do achismo, sabe? Por exemplo, um presidente da república. Você acha que um presidente da república, ou um imperador, ou o que quer que seja, que é encarregado de uma nação, que ele pode fazer as coisas baseadas no achismo? Tipo, eu vou aumentar o preço aqui da água porque eu acho que assim vai ser melhor. É óbvio que não. É óbvio que ele tem que ter um conhecimento, que ele tem que ter um estudo, que ele tem que ter XYZ filosofia para poder fazer o que ele tá fazendo. Porque se ele fizer as coisas, qualquer coisa grandiosa que seja, para uma nação inteira, na base do achismo, na base do... alguém em 1500 e tal tentou isso e deu certo, sem fazer nenhum estudo de caso, sem ter nenhuma prova empírica, sem ter nenhuma prova pela via racional e etc., cara, a chance de dar errado é altíssima, sabe? Então, pura e simplesmente, a intelectualidade, o intelectual é superior, porque o intelectual evita muitos problemas, não somente para si mesmo, quanto também para os outros. Só do fato da pessoa ser uma pessoa de cunho mais, entre aspas, intelectual e talvez, provavelmente, mais introspectivo, já faz com que ele reflita sobre os próprios atos, já tem uma natureza que faça tal pessoa refletir mais sobre os próprios atos, e assim tal pessoa tende a repetir menos atos que são ruins e reforçar atos que são bons, sabe? Então um intelectual nesse aspecto, ele é sim superior ao carnal, ele é sim superior ao comum. E sim, estou sendo elitista, mas foda-se, existem coisas que objetivamente falando são superiores a outras coisas. É aquilo que eu falei no qual fato? No 18º fato, a prova de vida, a prova da filosofia de tal pessoa é a vida prática da pessoa, sabe? Objetivamente falando, aquilo que funciona de maneira prática é, objetivamente falando, superior àquilo que não funciona na vida prática, pura e simplesmente. Esse é um dos motivos, por exemplo, do porquê que capitalismo é superior ao socialismo. Eu não tô querendo aqui parecer ser um Mises, um sei lá, eu odeio o capitalismo, eu acho capitalismo um lixo. Eu acho capitalismo um dos grandes problemas que assola o mundo como um todo, porque o capitalismo é o pai, não o pai, mas é um dos grandes fomentadores do materialismo, por assim dizer, e pra mim materialismo é merda. Mas assim, é inegável que o capitalismo, enquanto ideologia, enquanto plano político, enquanto plano econômico e etc., é superior ao socialismo. Por exemplo, pelo simples fato de que o capitalismo tá aí, funciona, e o socialismo, onde que tá o socialismo? Porque o socialismo não funciona. Simples assim. Então, existe sim aquilo que é objetivamente superior. Por quê? Porque pode ser comprovado na nossa vida prática, e aquilo que é objetivamente inferior. Por quê? Porque não pode ser comprovado na nossa vida prática, simplesmente não é aplicável na realidade, ponto, acabou. E óbvio que isso não é aplicável a 100% dos campos do estudo do conhecimento humano. Metafísica, por exemplo, não dá para tomar por esse pressuposto, porque metafísica não é empírica. Mas, enfim, o intelectual é superior ao carnal, porque o intelectual evita muitos problemas, não somente para si mesmo, quanto também para os outros. Então, se você quer ser uma pessoa, entre aspas, superior e que você quer, sabe, sair da massa, cara, não existe outro caminho. É o caminho do intelectual, é o caminho do cérebro, é o caminho da dor, entre aspas, de cérebro. E se você acha que eu sou, sei lá, elitista, que eu sou, sei lá o quê, pau no cu, arrogante, sei lá o quê, beleza, acha, mas pra mim você é um burro, simples assim. E aí é que tá. E aí vem o 26º fato, que se relaciona muito com esse 25º fato. O tolo é uma pedra no sapato para si mesmo. E o que, que eu defino como tolo? Tolo é aquele indivíduo que simplesmente não possui nenhuma capacidade de análise sobre a realidade objetiva dos fatos e sobre a realidade objetiva de si mesmo, e que simplesmente é muito mais carnal do que intelectual. Esse, para mim, é o tolo. Então, assim, o que eu vejo na maioria das pessoas, assim, na vida, não somente teórica quanto prática, da maioria das pessoas que eu considero como degenerados, como pessoas sem virtude alguma, como lixo humano e etc., são pessoas que simplesmente, cara, que eu não preciso desejar nenhum mal pra essas pessoas. Cara, eu tô falando aqui de coração, não é de maldade, não. Eu não desejo nenhum mal à vida das pessoas que são degeneradas, à vida das pessoas que são lixo, à vida das pessoas que x e tudo. Eu não desejo nenhum mal à vida das pessoas no geral. Por quê? Porque eu sei que essas pessoas são uma pedra no sapato de si mesmo. Eles são os problemas deles mesmos. Então, quando você conhece uma pessoa, por exemplo, que você considera como lixo, que você considera como eticamente inferior, que você, sabe, aquela pessoa que você olha pra pessoa e fala, cara, como que essa merda pode existir? Como que esse cara pode... Como que Deus permite a existência desse lixo humano, sabe? Cara, você não precisa desejar nenhum mal pra essa pessoa, porque essa pessoa já causa mal a si mesma. É aquilo que eu falei, cara. A vida prática de uma pessoa cuja filosofia é merda, é também merda. A vida prática da filosofia merda é merda. Então, assim, você não precisa desejar nenhum mal ou querer, sabe? Não precisa desejar nenhum mal pra pessoa que é tola. Ela já é um problema pra ela mesma. O indivíduo que é tolo é um indivíduo cheio de angústia, é um indivíduo cheio de problema, é um indivíduo que nunca tá feliz com nada, é um indivíduo que simplesmente, cara, sabe, a vida dele é uma angústia eterna. Por quê? Porque ele não tem cérebro o suficiente, ele simplesmente não exerce o cérebro. É o que eu falei, cara, no último fato. A única via possível para o engrandecimento mental, espiritual, intelectual, etc., é o intelectual por si só, sabe? O intelectual, por herança, já vai incrementar nas outras áreas da tua vida. Se você for uma pessoa prudente, se você for uma pessoa que busca virtude, se você for uma pessoa que lê consideravelmente, se você for uma pessoa que pensa antes de fazer, que pensa antes de agir, que é uma pessoa de cunho mais intelectual e de cunho mais contemplativo, isso por si só já vai te fazer ter uma vida objetivamente superior à vida daquele que não analisa porra nenhuma, que age pelo momento, que age pelo instinto, que simplesmente não possui filosofia divina nenhuma, que simplesmente age pela sorte, o típico brasiliano, sabe? Enfim, cara, enfim. Então, assim, para terminar aqui esse tópico, esse número, cara, o tolo é uma pedra no sapato para si mesmo. Não deseje o mal do tolo, não deseje justiça para com o tolo, não deseje porra nenhuma para com o tolo, porque o tolo é uma pedra no sapato para si mesmo. O tolo é a causa do próprio problema, sabe? Então, assim, cara, deixa a pessoa se estrupiar, deixa a pessoa ser infeliz. Quando alguém, algum degenerado, isso tá acontecendo com alguma frequência, algum degenerado vem falar pra mim que eu falo merda, ou que eu sou burro, ou que XYZ. São pessoas que geralmente, quase 99% dos casos, eles não refutam em porra nenhuma, não refutam porra nenhuma do que eu tô falando, mas ainda assim vem falar que eu tô errado, que eu sou burro, que eu XYZ. Sabe? Vem com o famoso ad hominem. São pessoas que, 99% dos casos, cara, eu não desejo nenhum mal a essa pessoa, porque eu sei que eu tenho um sistema, eu sei que eu tenho algo que funciona pra mim mesmo, e eu sei que eu tenho uma qualidade, uma capacidade de olhar pra minha própria vida, analisar os meus próprios erros e me adaptar aos meus próprios erros e tentar ser uma pessoa diferente. Essas pessoas, 99% dos casos, não têm essa capacidade, são pessoas que, como eu tô falando, não refutam porra nenhuma e ainda assim fica igual galinha, cacarejando e fazendo barulho e querendo, sabe, espalhando milho e espalhando terra e é um pombo do caralho, sabe? Basicamente o cara que só, tipo, joga terra na cara dos outros, joga lixo pra tudo quanto é lado e não faz porra nenhuma, sabe? Então, para esse tipo de pessoa que não constrói nada, mas que sempre critica quem tá tentando construir alguma coisa, cara, deixa ele, sabe? Deixa ele, não discute, não tenta provar que ele tá errado. O tolo é uma pedra no sapato para si mesmo. Se você tem algo que é valioso para si mesmo e outra pessoa não acha que esse algo é valioso e fica te criticando e XYZ, cara, deixa. Porque eu garanto que ele sofre muito mais do que você. Ele é a causa do próprio sofrimento. E isso é o pior mal de todos. É quando a causa do sofrimento é você mesmo. É a falta de autoconhecimento. É a falta de autodesenvolvimento. É a falta de auto, sabe? Enfim, deixa o cara. Foda-se ele. Afinal, também o burro é ele, não você. Quer dizer, não necessariamente sempre, mas... Enfim. Na internet ainda, como as coisas estão hoje em dia, é quase sempre isso. 27º. O tempo é o seu, entre aspas, bem mais valioso. Isso é outra, talvez, algo até um pouco clichê, talvez. Mas não deixa de ser verdade, cara. O tempo é o nosso bem mais valioso nessa terra, porque o tempo é a única coisa que a gente... Porque dois fatos. Primeiro, não se pode comprar tempo. Não existe tempo. Até porque tempo é algo abstrato. Nem existe tempo. Você não vai no supermercado e acha tempo pra comprar. Você não vai no shopping e tem lá, tempo. Compre, pague 10 mil e viva mais 5 anos. Não existe isso, sabe? Se você tiver que viver mais 5 anos, você vai viver. Se você não tiver que viver, você não vai viver, sabe? Se você tiver que daqui a 5 anos ter uma doença autodegenerativa ou desenvolver câncer, ou XYZ, você vai desenvolver essa merda, você vai morrer e ponto, acabou, sabe? Então, em primeiro lugar, por que tempo é valioso? Primeiro, porque tempo não se compra. E segundo, porque... A única certeza da vida é a morte. É outra frase clichê, mas que é verdade. A única certeza da vida é a morte. Portanto, se a gente sabe que uma hora ou outra nossa vida aqui nessa terra vai acabar, a gente deve valorizar justamente o tempo que a gente tem aqui. Porque logo mais esse tempo vai acabar e não estaremos mais aqui. Então, cara, por que eu tô citando esse fato de que o tempo é o seu bem mais valioso? Porque pensa no que você está fazendo, pensa naquilo que você está gastando tempo, pensa naquilo que você está fazendo na sua própria vida, com quem você anda, o que você anda fazendo da sua vida, como você gasta seu tempo, quais são os seus passatempos, etc. Você tem um tempo limitado nessa terra, você realmente quer passar XYZ, sei lá, anos, sabe, com essas pessoas, fazendo essas coisas? com o tempo limitado, que é muito, muito, muito limitado que você tem aqui nessa tela, você realmente quer passar esse tempo fazendo essas coisas, com essas pessoas, nesses lugares, você realmente quer isso pra tua vida, nesse seu tempo que é limitado e que logo mais vai acabar, você realmente quer isso, a sua vida, quando chegar no final você quer olhar pra trás pra tua vida e quer ver que você fez isso que você tá fazendo hoje, pra tua vida, é isso que você quer? Enfim, só pense sobre isso, o tempo é o seu bem mais valioso. Portanto, use-o de maneira sábia. Porque logo mais todos nós vamos estaremos mortos, e aí, simplesmente, tudo, sabe? Todo o tempo que a gente perdeu não vai valer de nada. Ah, mas já que a gente tá morto, já que a gente vai morrer mesmo, então a gente pode fazer o que a gente quiser e foda-se, sabe? Usar droga e ser degenerado e o caralho. É, você até pode usar o tempo dessa maneira, mas assim, eu acho que é muito mais... Eu acho que você morre mais em paz quando você tá chegando lá no momento da tua morte, quando você tá chegando lá nos teus momentos finais, você olha pra trás e vê que a tua vida foi bem vivida, que você seguiu o caminho que era pra você mesmo, que você fez o que tinha que fazer de uma maneira boa e que foi boa não somente pra você, mas pros outros também. Eu acho que você morre muito mais em paz quando isso acontece do que quando você olha pra tua vida e vê que tua vida foi um grande desperdício de tempo, sabe? Que você gastou tua vida com entretenimento, que você gastou tua vida com piadinha, que você gastou tua vida com amizade merda, com droga, com lixo, enfim, cara. Eu acho que é uma morte muito mais em paz, uma morte muito mais, tipo, gloriosa, entre aspas, por assim dizer, do que a morte do tolo, sabe? Repetindo, o tolo é uma pedra no sapato para si mesmo. Enfim, 28º fato. Já estamos terminando, já. Só tem até o 29. 28º fato. Que é algo mais material do que filosófico, mas também tem um pouco de filosofia nisso. Dinheiro não compra felicidade, porém é parte dela. Cara, a frase de que dinheiro compra felicidade, que é uma grande discussão aí dos bares e pseudofilosofia, etc. Eu não concordo com a frase de que dinheiro compra felicidade. Não concordo. Porém, eu, Thiago, eu acredito que é inegável que o dinheiro é parte da felicidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que não digo que é impossível, mas é muito difícil você ser feliz na tua vida, de uma forma geral, não tendo dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, querendo ou não, é uma preocupação. Por quê? Porque a gente vive num sistema capitalista, que simplesmente é da maneira que é. Você pode xingar, pode falar que o capitalismo é ruim, blá blá blá, XYZ. Mas o fato é, o mundo inteiro, ou quase inteiro, praticamente inteiro, é capitalista e o mundo inteiro vive à base de dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, se você é uma pessoa que tem dificuldades financeiras, cara, eu nunca conheci na minha vida inteira, em 27 anos de vida, quase 28, eu nunca conheci na minha vida inteira uma pessoa muito pobre e feliz. Sabe, eu nunca conheci. Todas as pessoas que eu já conheci, que eram pessoas pobres ou muito pobres, sempre estavam preocupadas com dinheiro, sempre estavam angustiadas com dinheiro, sempre estavam naquele assunto de dinheiro, sabe, de maneira recorrente. Por quê? Porque simplesmente dinheiro é uma das grandes preocupações da vida humana. Então assim, eu não digo que dinheiro compra felicidade, não acho isso. Mas eu digo que dinheiro é parte da felicidade. Você não ter dinheiro muito mais te induz à infelicidade do que à felicidade. Enquanto que você ter dinheiro é basicamente é menos uma preocupação para tua vida, sabe? Talvez a maior preocupação da vida de todo mundo que é adulto é dinheiro, cara. Como que você sabe que você virou um adulto? Quando o foco das suas preocupações deixa de ser mulher, deixa de ser, sabe, opiniões, deixa de ser o meio, a família, e passa a ser dinheiro. Esse é um dos grandes sinais de que você virou adulto. Por quê? Porque você virar adulto é você assumir a própria responsabilidade, assumir as próprias responsabilidades e você assumir a própria gestão sobre o dinheiro. E aí, a partir do momento que você não tem dinheiro suficiente para XYZ, isso se torna uma preocupação, uma angústia na tua vida. Então assim, você não ter essa preocupação, não ter essa angústia na tua vida, certamente isso por si só não é a causa da felicidade. Mas isso, querendo ou não, inegavelmente, isso contribui para com a felicidade. Então quando você está bem financeiramente, você é muito mais tendente à felicidade como um todo, do que quando você não está bem. Pelo simples fato de que quando você não está bem financeiramente, isso se torna mais uma preocupação na tua vida, mais uma angústia na tua vida, e isso por si só desfavorece a felicidade, pura e simplesmente, logicamente, sabe? Enfim, é isso, eu acho que, espero ter sintetizado o meu pensamento para vocês. O dinheiro não compra felicidade, Porém, o dinheiro é parte da felicidade. É inegável que você estar bem financeiramente falando propicia com uma chance maior você estar feliz. E o contrário também é verdade. Você não estar bem financeiramente falando propicia com uma certa frequência você não estar feliz, você não estar bem financeiramente. Enfim, e 29º e último fato, que eu diria que de todos os fatos que eu citei nesse podcast, talvez esse seja o maior de todos, talvez junto com o do autoconhecimento. Eu diria que o autoconhecimento e esse fato que eu vou citar agora são os mais importantes de todo esse podcast, que é 29º fato: todo sofrimento é temporário. Cara, isso é um fato até óbvio, mas que assim, a maioria das pessoas não pensa nisso. A maioria das pessoas, nesse ímpeto solipsista e tendência solipsista, tendência consumista, materialista, etc., não percebe o quão pequeno, o quão temporário é a maioria dos nossos problemas, sabe? Cara, para pensar, independente de qual é o seu problema, para pensar nele, na natureza dele e nas causas e condições dele. Cara, ele é temporário, não é verdade? Ele é temporário, cara. Então, pra que, sabe, você colocar a tua vida inteira naquele problema se ele é temporário, se daqui a pouco, ou não daqui a pouco, mas daqui a algum tempo ele vai acabar? Sabe por quê? Por exemplo, um exemplo bem simples. Término de relacionamento, término de namoro. Vamos supor que você terminou com a tua namorada, você tinha um relacionamento com ela, sei lá, há 5 anos, terminou já faz 1 ano, mas ainda tá sofrendo por isso. Cara, e por mais que seja uma merda terminar relacionamento, por mais que, porra, 5 anos é um tempo, por mais que XYZ você sente falta, você XYZ, cara, uma hora ou outra você vai superar isso, cara, pela simples condição e natureza humana. O cérebro humano tem a tendência a evitar a dor, o cérebro humano quer evitar a dor a todo custo. Então assim, vai chegar uma hora, por mais que, eu tô há 1 ano sofrendo sem parar, cara, vai chegar uma hora que simplesmente você vai ficar acostumado a esse fato de que terminou. Ou simplesmente você não vai mais sofrer tanto. Por quê? Porque o teu cérebro vai chegar um momento em que o teu próprio cérebro, de maneira consciente e ou inconsciente, vai falar, cara, chega, já sofri demais por isso, tá na hora de continuar a vida e esse ponto acabou. Então, por mais que nesse momento você esteja sofrendo pelo seu término e sofrendo por uma coisa que de fato é uma merda, cara, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos talvez, daqui a X anos, ou talvez até X meses, pode ser que amanhã você já esteja melhor. Cara, isso vai passar. Todo sofrimento é temporário, toda dor é temporária por um simples fato empírico e irrefutável. Sabe qual é esse simples fato empírico e irrefutável que simplesmente valida essa máxima de que todo sofrimento é temporário? Morte. Todos nós vamos morrer. Então, mesmo que você esteja nesse momento, óbvio que você não tá, porque senão você não estaria aqui me ouvindo, mas mesmo que você, nesse momento, exemplo, você esteja amarrado numa cadeira, sendo todo dia torturado por um psicopata ou sociopata, sendo mutilado, enfim, cara, você esteja vivendo um pesadelo de filme de terror na tua vida, mesmo que você esteja passando pela pior situação imaginável, que seria essa, aí na tua vida, que você com certeza não tá, mas mesmo que você estivesse, cara, ainda assim essa dor é temporária, ainda assim esse sofrimento vai acabar. Por quê? Porque você vai morrer, uma hora ou outra, e se você tem de fato alguém que tá te torturando numa cadeira, que tá te cortando uma parte do teu corpo todo dia, cara, você pode ter certeza que a tua dor não vai durar muito não. Que agora, com certeza, essa tua dor é horrível, com certeza eu e ninguém queria estar no teu lugar, com certeza. Mas assim, se você tá todo dia aí perdendo sangue, e todo dia perdendo uma parte do teu corpo, cara, o teu corpo não vai aguentar. Daqui a 2, 3, 4 dias, que seja, teu corpo vai definhar e acabou, você vai morrer, sabe? Enfim, cara, todo sofrimento é temporário. Por mais que você possa falar, é uma merda, e de fato seja, por mais que seja de fato uma merda, por mais que seja, sabe, ruim, uma situação assim, inconvencional, excepcional, por mais que X, Y, Z, cara, todo sofrimento é temporário, tanto pela natureza do sofrimento em si, quanto também pelo fato empírico e irrefutável que é a morte. Simples assim, todos os nossos sofrimentos, uma hora ou outra, vão acabar. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Qual é o fim em si dessa máxima? Cara, não se lamente demais pelos seus problemas. Não ache que é o fim do mundo, não ache que não dá, não ache que acabou. Sabe, cara, por quê? Porque uma hora ou outra isso vai acabar. uma hora ou outra isso vai se acabar ou se ajeitar de maneira natural, sabe? É aquilo também que eu falei no último podcast, o podcast de positivismo lógico. Todas as coisas tendem, o que é bom tende para o que é bom e o que é mal tende para o que é mal. Então se você for um sujeito bom, se você for um sujeito de índole, de virtude, que busca ter algo na tua vida que saia do carnal e que vá mais pro intelectual ou simplesmente para aquilo que é mais grandioso, cara, por mais que você esteja passando por XYZ, cara, fique em paz, porque uma hora você vai sair desse sofrimento. Uma hora, pode demorar um ano, pode demorar dois, mas uma hora ou outra você vai sair desse sofrimento, se você for um indivíduo de fato virtuoso. Todo sofrimento, todo e qualquer sofrimento barra dor é temporário pelo simples fato de que a morte existe e a morte acaba com todas as dores e sofrimentos desse plano material. Se existe uma vida após a morte, se... Ah, mas e se existe inferno? Ah, mas e se tiver outro sofrimento? Cara, isso é totalmente outra discussão. Isso é outra... Aí eu teria que entrar em outra discussão, outro assunto, outra... Aí entraria em metafísica e tipo... Cara, eu tô falando dessa vida. Tudo o que existe nessa vida é temporário. Você é temporário, o seu sofrimento é temporário, tua mãe é temporária, teu cachorro é temporário, tua casa é temporária, tudo é temporário nessa merda. E isso por si só já gera uma sensação, sabe, de conforto, de certa forma, sabe? Saber que um dia toda essa merda vai acabar e que você não vai mais precisar se preocupar com nada é reconfortante, de certa forma, sabe? Se você pelo menos olhar pro lado positivo disso. Enfim, é isso, não tenho mais nenhum fato para aqui citar. Espero que esses fatos, ou algum desses fatos, seja útil para quem quer que seja, sei lá. Enfim, é isso. E aviso rápido antes de terminar. Esse sábado agora, provavelmente será nesse sábado, eu farei a última leitura de e-mails desse ano. Então, se você quer ser lido, envie e-mail entre hoje e amanhã para eu ler, porque sábado agora será a última leitura de e-mails desse ano e eu vou explicar no podcast o porquê que vai ser a última do ano, e por um bom tempo também. Enfim, é isso. Caso queiram comentar qualquer coisa, sei lá, discutir qualquer merda, sinta-se à vontade, mas é aquilo que eu falei, não se esqueçam da máxima: o tolo é uma pedra no sapato para si mesmo, não seja tolo. Enfim, é isso, beijos, abraços e até a próxima.